quiero, por esto que me voy borracho por el camino, amigo. Se for pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, seus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar esta vida assim como estou vivendo, sem ter o direito de nada. Sei que aos poucos estou morrendo. Seus costumes na intimidade é o que faz muito mais eu sofrer. Só me resta um cantinho qualquer onde eu possa cair e morrer. Ah, ah, Deixe que o mundo inteiro comente que eu sou um eterno apaixonado por você. Sim. Se for pra ser seu escravo, mil vezes a vida que levo. Se for pra viver humilhado, seus carinhos mesquinhos não quero. Prefiro levar esta vida assim como estou vivendo. Não faça de mim um brinquedo. Se for seu orgulho, estou quase morrendo. Seus costumes na intimidade é o que faz muito mais eu sofrer. Só me resta um cantinho qualquer onde eu possa cair e morrer.